paixão que nos envolve não faz bem nem pra você e nem pra mim. É que a gente já passou por isso antes. Foi legal, mas como sempre teve fim. Sei de cor e salteado essa história. Você briga por ciúme e vai embora. Quando fica sozinha você chora. Telefona e me procura toda hora. Vai embora, agora é cada um em seu caminho. Chorando eu vou ficar aqui sozinho, lembrando as alegrias do passado. Te asseguro que hoje em diante estamos separados. Sei de história. Você briga por ciúme e vai embora. Quando fica sozinha você chora. Telefona e me procura toda hora. Vai embora, agora é cada um em seu caminho. Chorando eu vou ficar aqui do passado. Vai embora e leve nossos planos de um futuro. Não vou te procurar, eu te asseguro que hoje em diante estamos separados. Estamos separados.